American 980, Airborne 813, contact 119 decimal 80, would you like? 119 decimal 80, American 980, good day. Lima Kilo Zulu, essa é uma navegação proa de conquista. Lima Kilo Zulu. Boa 738, nessa proa está autorizada a final do ILSX-3 para a pista 10, reporte estabilizado. Na proa autorizada ILSX-3, reporte estabilizado, boa 738. Corrigindo, 738, reassuma a navegação na proa de Duna, desce a 2000, autorizada ILS. Duna, desce a 2000, reporte autorizado, boa 738. Departure today, American 980. We're passing 3004, flight level 350. 50, reporte estabilizado. Whisky Charlie Mike, torre 108, meio bom pouso. Tá 3198 para o localizador direita, proa 50, reporte estabilizado. A direita 50, reporte estabilizado, 3198. Desce 3000 pés, tá 3198. 3198. Departure American 980, we're passing 4004, flight level 350. Correct, sir. Radar contact, passing now 4200 feet. Climb and maintain flight level 350, Puka departure, American 980. The Puka departure, flight level 350, American 980. Beach Guardian 02, approach front. Reação 1809. 809, Cedro Lima, 3109. Jet Bravo Delta, decoda 1 no meio, transfere 1 no 9, 8, por favor. 98, obrigado, amigo, até volta. Patrulha, bom dia, do Papatão, Juliet, Bravo Delta. Jet Bravo Delta, bom dia, contato radar na decolagem, suba 090, saída Conde. Alô, Cláudio, Bravo Delta. Bravo Delta, voar Conde, está presente? Autorizado, Bravo Delta. Conde, por favor. 390 para 858, pista 10, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 119, décima 8, transponder 5054. Autorizado, Recife, 390 para 858, Pucaracaju, 198, 5054, gol 260. 4, correto, portão 3, chamando. 260, graças. 1738, aposta no externo, baixado e travado. Vai reportar no externo, baixado e travado, 738. American Airlines, 980, call now Recife Center, frequency 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85, good day, have a nice weekend. 12545, if unable 12685 for American 980, good day. Duna 98, uma milha para a Duna, complete ERS com a torre, 108.6, bom fim de semana, bom pouso. 108.6, até o 3 Duna 98, prato. 2 Duna 7.9. Bono, 738. Charlie Mike, prossegue para o parte 3. 18, pista agora livre pouso autorizado, vento uma centena, 2 mais. Livre pouso, pista 1-0, Bono, 738. Salvador, bom dia, tá 3198, estabilizado. 3198 é o número 2 para pouso, Almarei pista livre. Aguardando. 3198. Prossiga, Guardião. Indo o Boeing da Gol, a 1R2, a 4 milhas, seguindo mesmo. Então, tem condições de taxiar a baixa altura via pista e decolar a partir da 35? Sente, Guardião 02, grato. Oito no solo de 21, a gente desviando a direita, chegando 21 na décima nova solo. Direito, 219, 738. Fala de solo, Guardião. Guardião 02 de close 21, transfere novamente 19-8 até a volta. Novamente 19-8, grato aí pela saída. 738 é a porta antes da Juliette. É a porta antes da Juliette, 738. Pouso autorizado, até 3198. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle, prossiga. Decolou de Salvador, está acendendo aí para 506, estacionado 0102, na sua escuta, em patrulhamento. Gente, minha escuta permanente, Guardião 02. Permanente, 02. Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu. Chama o centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Juliette, portão 0732. Juliette, portão 0732. 98 no solo 23, libere direito, em 1921, 19. 219, liberando 319. Corredores, já pode através Paripe ingressar no Interlagos em 19 Emerald. Para ingresso, está 3198, por exemplo, uma unha. Salvadora, bom dia azul 4207 para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 3607. 4207 para Rio de Janeiro, está pronto para a cópia? Aqui não, 4207. Rio de Janeiro, 360, para o 850, após conforme a rota do plano. Pista 1-0, curva direita, saída da Real, lei da BDEV, controle 119.8, transponder 5055, com a azul 4207. Obrigado, aeroporto de Santos, como janeiro, 360, autorista 50, após, conforme o Hudson Gold, decola da 1-0, com curva direita, saída da Real, lei da após. O controle de Amazon 8 e o transponder 5055. 5055, direita após. Chame pronto no pole position, 1-4-2-0. Para o táxi, chegou 1-2-6-0, temos 3 horas, Salvador com 162. Quanto agora? 1-6-2. Direita, por espera, 18-6, milha 13, um bom verão. 18-6, milha 13, tem um bom dia, Amazon. Felipe, boa tarde, né? 5220, está em descida para o 110, 40 milhas para... Bom, comandante, como ainda não almocei, vamos considerar bom dia. Desce a 2 mil pés na proa de Duna, ajustado Mi 14, reporte localizador. 2 mil pés, proa de Duna, reportado localizador, bom dia. O 260 declara os 3-1 no controle agora 119.8, tenha uma boa viagem. 19.8, muito obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, gol 1-260. Gol 260, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 390, saída Pucar. Pucar, 390-260. Salvador, muito bom dia, gol no 777. 17, posto seguro, aguarde a cota, 1013. 1013, aguardando cota, 1777. Ciente, reporte rotatório, a UAP está no campo, em dia 9, em verão. Juliette, Bravo Delta. Ciente, reporte Conde nessa frequência, alternando controle Caju 1203, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Tá bom, Conde Delta, através do Tocu, retornando para o Paulo. Ciente, o Guardião 02, chame Torre, 186, bom pouso. 186, grato. Guardião 02. Guardião 02, para o retorno autorizado até o pátio do Graé. Não temos nenhum tráfego a informar aí, nem na final e nem para a pista 17. O mais próximo estaria lá ainda na Baía de Todos Santos, é o Celso 150 da CFA. Está livre até o pátio do Graé. Guardião 02, chame só no controlado. Livre até o pátio do Graé, tem suas informações. Para no pátio controlado, Guardião 02. Guardião 03, chamou, confirma? Guardião 03. 7 direita, corredor Axé, 198-0160, Victor Índia Júlio. É Edinaldo, né? Isso o nome do capitão? Tá livre então, Guardião 03, até interseção, chama para ingresso de decolagem. AD, chame torre 18-6, acionamento táxi de decolagem, Vitor Índia Júlio. 777, cópia. O 777, para cópia. Seguro, nível 320, pelo ISC 50, pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda BDEV, controle 119.8 e o transponder 5070, 5070, gol no 777. Gol no 777, autoridade, ponto seguro, nível de voo 320, na APL 50, decola pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda BDEV, controle 119.8, transponder 5070, gol no 777. Correto, portão 5, chama a ponta do 260, chame Centro Recife, ano 2545, alterna 1-2685, bom voo. 2545 vai chamar, obrigado, boa tarde. Autorizado a final do ILS XDI para a pista 10, reporte localizador. Autorizado, final ILS pista 10, reporte lá no localizador, 35220. Índia November Alpha, chame torre 1186. Centro histórico, é isso? November Alpha, continue a aproximação, na próxima sala de 3 milhas. Então, sobrevoo na fonte nova, é isso? 95. Tem ciência dos corredores visuais da Terminal Salvador? Está livre até 1.510, ajustado 1.013, o Papa Romeu Tiar. Reporte através de Veracruz. Descida com 1.013, reportará confirmando 0190, 500 pés direito após. Quantos a bordo? Tem, segura, mas tem posição. Patrulha 207 atualizado, chama táxi. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, Júlia? Tem muita posição, só um segundo. Guardião 03, decolado aos 4-0, confirma a intenção. Oi, o Guardião solicita retorno para a pista, com problema técnico. Gente, curva esquerda, cruze o campo na parte média da 1028 e a parte para girar a base da 17. É, curva esquerda, reportará para girar a base do cartão. Índia November Alpha, faça um 360 curto pela esquerda, pode reinterceptar na final da 17. Guardião 03, está com algum problema ou aproxima normalmente para o 17? O Guardião tem condições de aproximar normalmente. Ok, gente. Então, Oscar Zulu no pátio 4, tem livre acionamento, chame para o táxi. Guardião 02. 5220 no localizador. Chame torre, 1186, bom pouso, 5220. 186, obrigado. Tá pronto a girar a base, 03. Guardião 03, autorizado girar a base, plano 7, pouso. Ventou uma centena, 11 nós. Tá, pode afastar. Torre Salvador, trip 5220, final estabilizado. Beleza. Trip 5220, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização, trip 5220. Linha November Alpha, faça um novo 360 curto pela esquerda, repórter interceptando a final da 7. Fala pessoal, guardião 02. Decolada 1-0, curva direita, 119-8 controle, 5076 é o transponder, o 3191. Correto, 3191 no 612, chama aí, pronto. Chama na ponta mesmo. Mantendo nível 090, agora 5 milhas para Conde, chame o controle Caju no